Estilo presente, faça 360 pela esquerda, reporte a interceptor final do 7. Flete aproximação, chame 2895, bom pouso. 1895, boa noite, bom serviço. 1970, desça para 2000 pés. Informe no localizador. 1970, 2000 pés, vou mandar estabilizada. Estabilizada. T24, solo ao 04. Termino 2.1 decimal 1, nessa 2.1 decimal 1, no mesmo espaço. Salvador, boa noite, gol 723. Boa noite, gol 1723. Décima centena com 10 nós, check crank. Tá, baixado, travado, 723. Gente, como vocês aqui estão no 0, gol no 723, é um tráfego. Mais esquerda, no 0, vai interferir com a sua aproximação. Autorizado, chegada à área, desça inicialmente para o nível 060. Estou time do 0 no 1 da vigilância. 23, copiou? Negativo. Autorizado, pista 10, então a centena com 9 nós. Há um tráfego à esquerda da cabeceira no 0, aproximando para a pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. 725, autorizado, pouso na 1 no 0, ciente do tráfego. Luiz, que continue na sinal, evite reduções, autorizado a tocar RMT. Então a centena com 10 horas. Estão no 7, autorizado a tocar RMT. Então a centena com 8. Salvador Tower, 182, Rapana 084, we are holding point, runway 10. Rapana 084, ignite, line up, and the rate runway 10. Line up, runway 10, Rapana 084, point. Prince Lázaro 8, é 1021, décima hora. Cheque, reduz a velocidade para 230. Alpha 084, you are clear for takeoff, and 100 with 139. Take off, Alpha 084. Sete aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, gol 1970. Vamos, 70, que chamou? Foi, tá na final. Gente, já posso passar no externo, baixar de travado? Vai parar. 235, desça para 2000 pés, estoutímetro no 0, no 1, informe no localizador. 2011, informarei no localizador. O clube que tocou RMT ao 09, prefere o circuito pela esquerda ou pela direita? Esquerdo Quebec, detração para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Mantenha presente pro limitado pelo localizador. Rua pela direita, aguardando instruções para cruzar o campo. Passou externo, baixado, travado, gol 970. Gol 970, ventou uma centena com 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, nós 10, gol 970. Do Quebec, desça para 4000 pés, ajustou o tímetro no 09. Ajustado 4, ajustado 1009, desça para 4000, isso pelo Quebec. Bora, Bonnet, 1-1, contact Salvador Control, 120, decimal 8, good flight. Salvador Control, 128, correction, 1208, we're up on 084, good night, bye, obrigado, bom dia. É um Boeing da Gol, um Boeing 737-800, utilizado o cruzamento do campo retaguarda, reporte girando base prova 7. Call departure, boa noite, Europa 084, taking off from Salvador, 1110. Europa 084, climb flight level 370, Mamuji Beach departure. Ok, Mamuji Beach departure, Europa 084, and request final flight level 350. Roger, stand by. Stand by. Kilo Quebec, curva à direita, proa 060, nessa proa autorizada, interceptar o localizador, reduza para a velocidade de aproximação. Desça para 3000 pés, visto que o Quebec. 3000 pelo Quebec. Realizador 4235, já avisou. Completa aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Obrigado, boa noite. Controle o Estrela Quebec, estabilizador, localizador. Continua a aproximação, aguarde transferência de comunicações, visto que o Quebec. Aguardando pelo Quebec. 1178 da TAM, desça para 4000 pés. Luiz, reporte ao atingir a rotatória, a ajuste melhor agora. Modelo 970, solo 13, chame 121 decimal, na sala. 3305 autorizado a decolar, vem tomar centena com 139. Está iniciando o 3305. Oi, boa noite, Azul 4235, passando Altermar. Boa noite, Azul 4235, continue a aproximação, aguarde pista livre. Para informação, o tráfego se afastando do campo com o pronóstico não vai interferir com a sua aproximação. Gente, 4235. Pela Quebec, informa que interceptos pousam na cabeceira 197. Gente, o Whisky do Quebec, chame agora a torre 18895 para prosseguir para a base para a direita, pista 97, Whisky do Quebec. 18895 com a torre, Whisky do Quebec, mão para a base. Torre, é o Papa Tango Whisky do Quebec, utilizado Glide Lock, cabeceira 10, informa a gente que deseja realizar a pouso na cabeceira 107. Gente, Whisky do Quebec. Reporte para modificação do plano, o vento de superfície 1 centena com 10 nós. Reporte lá para modificação pelo Quebec. 24235 pouso autorizado, pista 10, check-in. Baixou a travou. 3305 decolou 14, chame no 20 decimal 8, boa. 208, boa. Enter. Autorizado com a 235? Afirmo, vento a centena com 3 nós, por autorizado, pista 10 azul. Autorizado. Isso pelo Quebec, autorizado, glide lock visual, repórter para modificação, pouso na cabeceira 17. Gente, isso pelo Quebec, conhece o campo? Afirmativo. Há um tráfego no Cessna 150 na vertical da rotatória, afastado 4 milhas da final 17. Sendo assim, faça uma base curta. Uma base pela direita para o 17. Plano modificado aos 15. Quando mais próximo, curva esquerda, faça uma base curta para pouso e pista 17. Base curta para pouso na cabeceira 17, pelo Quebec reduzido. Está ciente do tráfego do campo, vem? Está ciente. Segue para qual pátio, pelo Quebec? Para a Aerostar. O 2 da tarde está para 2000 pés, informe no localizador. Positivo, 3178, desça para 2000 pés. 2000 pés, chama no lock, 3178. 10, obrigado. 4235. Solo aos 1,6, chame no 21, no decimal 1 na sala. 1,2, no decimal 1 no... Não curta a cabeceira 1,7, isso aqui, Quebec. Esse é o Quebec, pouso autorizado, pista 1,7, vem, então a centena com 10. Autorizado, pouso pelo Quebec. Romeo Fox, 08. Romeo Fox, 08, tá, 3605. Continua na final, aguarde a autorização de pouso. 7 do Quebec, Solo 18, autorizado backtrack, reporte livrando para o Pad 5. Tosca Delta, boa noite, sua identificação, autorizado chegada à área, desço inicialmente para o nível 050. Estou tímido no 02, vigilante. No 0, no 2. Autorizado, setorizador 78. Informação, chame 2, 1895, bom pouso. 295. Torre Salvador, boa noite, T3078, final da 10, baixando e travado visual. Boa noite, T3078, vento 80 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso, pista no 0, T3078. Luiz, que solo 20, autorizado backtrack, vou seguir até o pote 4, estacionar, frequência livre, boa. É 3305, passa nível 1150. Chama o centro Recife, frequência 12545, alterando 2085, boa viagem. Confirme. 2645, 2685, 3305. 12545, alterando 2085. 2545, 2085, obrigado. 2178, salário 23, semana 21, décima hora. 2-1-1-7-3-1-7-8. Está 2000 pés, estou tímido no 0 no 2, mas no localizador. Informe no curso do localizador. Positivo. Bom dia, a sua identificação, autorizado de chegada da Mari, está presente voitado, inicialmente para o nível 050. Ajustou o altímetro 10012. Gente, continue a aproximação, aguarde transferência de comunicações. Tem transferência ao Alfa Delta. que ele é sim deslanchado, travado, Romeu Cadelo. Prete uma simulação, chame tua 1086, correção 1895, bom pouso. 1895, grátis, ó. Torre, Salvador, boa noite. É o Papa Romeu, Romeu Cadelo, estabilizado, baixado, travado. Papa Romeu, Romeu, Oscar Delta, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus com 12 nós. Tenho pouso autorizado 10, Romeu, Oscar Delta. O Romeu, Oscar Delta, após o pouso, qual pátio? Aero está, senhor. Ciente. Confirma o vento pro Romeu Oscar Delta. 080 graus com 12 nós. Desça para 2000 pés, ajustar o altímetro no 02, informe no localizador. 2002, vai reportar estabilizado. Romeu Oscar Delta, solo aos 38, direita, 121, decimal 1. noite, um Charlie 6284, ponto de espera pronto. Estou na enxinha linha, cola pista 10, entre 90 graus com 10 graus. Estabilizado ILS, bom 868. Boa noite, Chave 2, temos 2285, uma pouso. Salvador, boa noite, bom 868, estabilizado, no ILS. 1868, reporte quando baixado travado, vento 90 graus, 99. Acho que foi travou. Gente, foi doutorizado, pista 10. Liga após 9-0. 224, veículo 4-3-6-1-2-0-9-1-0-8, por favor. 3-0-8, obrigado, senhor. 224, contato radar, sobre 1-9-0, perfil PUCA. Perfil PUCA, 68, solo 47, amino 2, vindo da sinal 1, solo. 2, 1, 1. Chame 224, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. 2545, 2085, muito obrigado, boa noite, senhor. Vou Itac para chegar, desça para o nível 050, estou altímetro no 0, 1, 2, vigilante. Passaredo 2226 solicita voar, Duna. Oi, Duna, 2226, descendo para 2000 pés, estou altímetro no 02, forme no localizador. Quer botar no localizador, Passaredo.